sorrir a gente sempre tem. Mas quando o plano dá errado, aí te julgam fracassado, e do teu lado não fica ninguém. Os amigos se vão, e quem sorria com você te deixa jogado na solidão. É assim, neste mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito, e quem não tem não é ninguém. Nem por isso vou deixar me abater. Mas na lei de Deus, que se exalta é humilhado, e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amigo, eu sempre vou lutar, na certeza que está comigo o grande Deus, Jeová. Eu vencerei, vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia esta muralha vai cair. Eu vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. Como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei. ver seus filhos sendo escravos. Angustiada, tristemente ela chorava. Acontece que essa viúva falada logo seria chamada de viúva abençoada. Numa manhã ela resolve ir em frente e humildemente foi falar com Eliseu. Naquele encontro Deus por ela trabalhava e ao profeta orientava para resolver o problema seu. Pegue o pouquinho de azeite que tem, derrame com cuidado na vasilha que não tem. Quando essa se encher, coloque outra em seu lugar e pode esperar que essa também vai transbordar. Peça seus meninos para lhe ajudar, corram nos vizinhos, mais vasilhas vão buscar. Você vai ter azeite para dar e vender, pagar tudo que deve e do resto viver. E a viúva sem nada agora é chamada de viúva. Profetiza em sua vida que vai ser assim. Creio que nesses problemas Deus vai pôr um fim. De onde está faltando tudo, Deus vai fazer transbordar. Você vai ter para vender e repartir até com quem não tem. Quem está te vendo mal irá te ver tão bem que o nome de Jesus irá glorificar. Toda sua casa já é abençoada, a sua família está abençoada. Onde falta tudo, em nome de Jesus, não vai faltar nada. Você e os descendentes serão abençoados, tudo daqui pra frente está abençoado. Onde você pisar, a planta dos seus pés será abençoado. Família está abençoada. Onde falta tudo, em nome de Jesus, não vai faltar nada. Os seus descendentes serão abençoados, tudo daqui pra frente está abençoado. Onde você pisar, a planta dos seus pés será abençoado. Conheces bem o mar, já ouvistes de Jesus falar. Há um grito mais alto que afirma que os salvos Jesus vem buscar. Para uns é um grito de dor, para outros é por ilusão. Mas para mim este grito é o último grito de Deus para nós irmãos. Grita bem alto, Senhor, pra tua morada. Diz ao teu povo de fé que a hora é chegada. Grito e repito, o teu grito é poder, o teu grito é martelo que a pedra esmaga. E refiro a pedra que a morte em Jesus atirou e matou, matou, matou. A morte a Jesus matou. Satanás em voz alta dizia ao seu povo que

choro. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Explicação, são mistérios. É mistério. E quem tentar compreender morre sem entender, porque é mistério. Como é que um homem entra numa cova de leões e sobrevive? Pela manhã ainda dá um grito, rei, para sempre vive. Tente, se você puder, me dê uma explicação. Você me explique. Como é que uma chave de madeira consegue abrir o mar? E milhares de pessoas a pé enxutos atravessar. Estude esse fenômeno e, se puder, me dê uma explicação. Você me explique como é que 13 voltas e um grito coloca muro no chão, sem precisar de bomba. Depois do grito se ouve a implosão. É difícil imaginar, pois este assunto é muito sério. Você me explique como é que 3 jovens entram numa fornalha e não se queimam, e Deus, pra deixar sua marca lá dentro, ainda baceia. Você não sabe explicar, pois este assunto é mistério. É mistério, as coisas de Deus não têm explicação, são mistérios. É mistério, é mistério. Quem tentar compreender morre sem entender, é mistério. Explique como é que de uma só vez Deus escuta todos nós, e de forma alguma Ele confunde a nossa voz. Quando estamos de joelho clamando a Ele em oração, você me explique. Como é que Deus complica, descomplica e explica porque complicou, sem nunca ir a uma escola, mas dos professores Ele é o professor. Deve haver em algum lugar pra isso uma explicação. Você me explique como é que Cristo desce ao mundo pra morrer por mim, mesmo sabendo que eu era pra si. Aquela morte lá no Gólgota, será que tem uma explicação? Você me explique como é que Deus derrama sobre nós o Espírito Santo, que com gemidos intercede por nós e inspira nosso canto, e ainda derrama nesta igreja uma cachoeira de unção. É mistério, é mistério. As coisas de Deus não, não tem explicação. São mistérios, é mistério, é mistério. Quem tentar compreender morre sem entender, porque é mistério. Explique como foi naquele tempo que aquele livramento aconteceu. Lembra? Foi por um fio, por muito, muito pouco, que você não morreu. Quando pensaram que você tinha morrido, Deus te colocou de pé. Você me explique. Aqueles pedacinhos lindos que você canta dentro do teu lar, e quantas vezes não sabes a letra, mas não deixas de cantar, e através do teu louvor Deus vai aumentando a tua fé. Você me explique como é que você sofre tanto e ainda consegue cantar, mesmo sem força, se arrastando, mas hoje conseguiu chegar. Estás aí, parece que nada aflige o teu coração. Ainda é mistério o que Deus irá fazer na tua história. Enquanto não chega o dia, aproveita, vai cantando e dando glória, pois hoje ele abraça a tua alma e o teu coração. O que Deus vai fazer? Como você vai vencer? Por isso não faça pergunta, Deus sabe o que está fazendo. Como ele vai agir? Como ele está aqui? Quem tentar compreender, como você vai vencer, vai ficar sem entender, fazendo perguntas a Deus, mas Deus não vai responder, pois na tua vida ele trabalha com uma palavra pra você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto I'm

escrevi em minhas mãos. De você não esqueço jamais. É você quem às vezes se vai. Não suporto ver você chorar. Me levanto ao ver você clamar. Mesmo que fique sem entender, sempre tenho o melhor pra você. Eu te abraço e te dou meu perdão. Vê se alegra esse teu coração. E coloque um sorriso no rosto de quem é campeão. Pra você, sim, tem os melhores planos. Tu sabes que eu desejo acertar. Tu sabes que eu preciso melhorar. A minha vida está em tuas mãos. Ó Deus, sou falho e imperfeito, eu sou assim. Mas sei que nunca abres mão de mim. A todo instante eu sinto a tua mão. E é a tua mão que me sustenta, a tua mão que me acalenta, a tua mão que me protege, me defende do mal. É a tua mão que me guarda, a tua mão que me ampara, tua mão que me levanta e me faz ficar de pé. A tua mão, a tua mão, eu sinto ela nessa hora, nesse instante, a me segurar. A tua mão, a tua mão, eu sinto ela todo instante, a me guardar. Deus, sou falho e imperfeito, eu sou assim, mas sei que nunca... Muito bom dia, fronteiras, na paz do Senhor Jesus, está no ar o programa Cristo é a Resposta, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na direção geral, pastor Jaime Agripino Ribeiro, e nesta manhã nós estamos... felizes em Deus pelo privilégio de estarmos mais uma vez juntos para adorarmos o nome do Senhor e também para meditarmos na sua palavra. São 8 horas e 4 minutinhos na cidade Fronteiras, dia 7 de outubro de 2024. E você está ouvindo com Josafá Souza, a mão de Deus. E daqui a pouquinho você estará ouvindo também a ministração da palavra do Senhor. Sobre você pra te proteger. Pode 1000 cair na tua direita e 10000 cair na tua esquerda. Atingido não serás, atingido não serás. A mão de Deus que te sustenta, a mão de Deus que te acalenta. A mão de Deus, oh glória, a mão de Deus. Sabe por que tua família está de pé ainda? Porque a mão de Deus está estendida. É verdade ou não é? Sabe por que tua casa ainda está de pé? Porque a mão de Deus está estendida. É. Sabe por que os teus filhos ainda estão sobrevivendo? Porque a mão de Deus está estendida. Sabe por que o teu casamento ainda está, oh glória, de pé? Ah, sabe por que ainda teu casamento com a família não foi destruída? O diabo não conseguiu, porque a mão de Deus, a mão do grande está estendida sobre a tua vida para te proteger, para te livrar, para te guardar. Recebe essa palavra aí no teu coração, glória. Alegra a tua alma, te tranquiliza, que praga nenhuma chegará à tua tenda, maldição nenhuma chegará na tua família, porque a mão de Deus, olha, é a mão de Deus que te sustenta, a mão de Deus que te acalenta. É a mão de Deus que te protege, te defende do mal. É a mão de Deus que te guarda, a mão de Deus que te ampara, a mão de Deus que te levanta e te faz ficar de pé. A mão de Deus. Yeah. vai dizer isso aqui. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vem meu ministério. Deus levanta. Descubra a Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1, versículo de número 37, está escrito: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. A palavra do Senhor nos diz que quando o anjo Gabriel se apresentou a Maria em uma cidadezinha pequena chamada Nazaré, ele disse a Maria que Deus tinha um plano, um propósito para ela. E o propósito de Deus para Maria era que ela seria a mãe do Filho de Deus, através da ação do Espírito Santo, ela conceberia o Messias, o Cristo, prometido nas Escrituras, no Antigo Testamento. E finalmente, o tempo do cumprimento da promessa haveria chegado e ela seria usada por Deus para o cumprimento da sua promessa, da sua palavra, dos seus planos e dos seus propósitos. E a Bíblia nos diz que diante da impossibilidade, pois Maria era uma moça virgem, ainda não havia tido relações sexuais com ninguém, até porque estava desposada, contextualizando, estava noiva de José e estava mantendo o padrão que Deus estabeleceu, santidade, se reservando para o casamento, e ela questionou o anjo e disse: como isso poderá acontecer, visto que não conheço varão? E o anjo revelou para ela o plano de Deus: descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E Gabriel diz assim para Maria: e a tua prima Isabel, que é idosa e era estéril, está grávida há 6 meses. E a Bíblia nos diz que o anjo concluiu a sua mensagem com o versículo que nós lemos nesta manhã: tudo isto aconteceu porque para Deus nada é impossível. As impossibilidades não existem para Deus. O impossível, ele é somente uma palavra presente no vocabulário, no dicionário do homem. Deus não conhece o impossível. Para ele, todas as coisas são possíveis, pois ele tem nas mãos todo o poder, em cima nos céus embaixo na terra. Para Deus, absolutamente nada é impossível. Na verdade, quando alguém diz que uma situação é impossível, Deus toma esta palavra que sai da boca deste alguém e diz: o impossível é a minha especialidade. Deus pode fazer todas as coisas segundo o seu decreto, segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu gostaria de mencionar um exemplo bíblico que aponta justamente para o fato de que para Deus nada é impossível. A Bíblia nos diz, no livro do Êxodo, no capítulo de número 14, que o povo de Israel estava saindo do Egito. Deus estava promovendo libertação através de Moisés para o seu povo, que havia sido escravizado no Egito por 430 anos. E a Bíblia nos diz que o povo estava peregrinando pelo deserto, até que Deus deu uma direção clara para o povo, que eles se acampassem de frente ao Mar Vermelho. Ora, acampar ou parar a viagem requer um descanso. Parar a viagem para acampar implica em dizer que o povo relaxou, descansou, estavam assentados ali. E a Bíblia nos diz que uma notícia chegou aos ouvidos de Faraó, e a notícia que havia chegado a Faraó é que o povo estava perdido no deserto, que o povo estava parado, não sabia para onde ir. E Faraó pensou: chegou o momento de ir em busca deste povo, de matar os rebeldes, trazer de volta os escravos e levantar o ânimo do Egito, que havia sido impactado, desolado pelas 10 pragas que Deus havia enviado sobre aquela nação. A Bíblia diz que Faraó tomou os seus cavaleiros, os seus cavalos, os seus exércitos e partiu furiosamente na direção do povo de Deus que estava acampado em frente ao Mar Vermelho. De acordo com a geografia bíblica, o povo estava acampado em frente ao Mar Vermelho. Do lado direito, apenas montanhas. Do lado esquerdo, grandes montes, grandes montanhas também. Na frente, como já disse, o Mar Vermelho. E a Bíblia nos diz que Faraó vinha apressadamente, em uma velocidade extrema, para atacar o povo de Israel pela retaguarda. Do lado direito não havia escape, eram apenas montanhas. Do lado esquerdo também não havia saída, grandes montes. Na frente, um grande mar. E Faraó, extremamente rápido e furioso, se aproximava com os seus exércitos pela retaguarda. A Bíblia diz que os cavalos, as carruagens de Faraó fizeram um barulho tão grande, a poeira subiu e o povo de Deus viu que Faraó estava vindo ao seu encontro. De repente, alguém chegou para Moisés, até com palavras de murmuração, e disse: não havia suficientes sepulturas no Egito para nós, nos trouxestes até aqui para morrer. E a Bíblia nos diz que Moisés se calou. Moisés em seguida foi ao encontro do Senhor para orar. Moisés orou e disse para este alguém, após orar: fique tranquilo e observe que do Senhor haverá o livramento. Moisés tornou a orar e imagino eu Moisés olhando para o lado direito, não vendo escape, olhando para o lado esquerdo e não vendo saída, olhando para frente o grande mar. E quando Moisés olhava para trás, Faraó se aproximava em alta velocidade, furioso para destruir o povo de Deus. Foi justamente neste momento em que todas as direções na horizontal estavam sem solução, que Moisés olhou para o alto. E eu lembro-me do Salmo de número 121: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez também a terra. A Bíblia nos diz que Moisés orou, Moisés clamou, Moisés intercedeu, Moisés suplicou, e Deus lhe deu resposta. E a resposta de Deus é um tanto quanto curiosa, porque Deus diz para Moisés: eu não estou entendendo, Moisés, o motivo pelo qual você clama a mim. Diga ao povo de Deus, diga ao meu povo, diga ao povo de Israel que a ordem é para marchar. Ora, humanamente falando, era impossível sair daquela situação. Humanamente falando, era impossível ter o livramento, era impossível viver o livramento, era impossível obter o escape. Mas para Deus nada é impossível. A Bíblia diz que Deus enviou um vento, e este vento veio da parte oriental. Este vento deu sobre o mar, e a Bíblia diz que Deus, através deste vento, abriu o mar vermelho. O mar se abriu em duas partes. Um montão de água, diz a Bíblia, do lado direito, um montão de águas do lado esquerdo, e abriu-se um caminho em terra seca no meio do mar. E Deus disse para Moisés: ordene o meu povo que se levante do acampamento e marche no meio do mar. Moisés orientou o povo, eles começaram a marchar, eles começaram a andar sobre a terra seca, sobre o caminho que Deus havia aberto para eles no meio do mar vermelho. Quando o Faraó viu aquilo, ele disse: nós vamos entrar também, voltaremos para o Egito com este povo escravizado. Porém, diz a Bíblia que quando o último israelita saiu de dentro do mar vermelho, e todo o exército de Faraó estava dentro do mar, Deus tornou a enviar um vento, não mais do oriente, mas agora do ocidente, e este vento fechou o mar vermelho. As águas vieram sobre Faraó, e ele, todo o seu exército, foi destruído nas águas daquele mar. A Bíblia diz que Moisés contemplou o livramento que Deus deu a ele e ao seu povo. Miriam também contemplou. A Bíblia diz que ela tomou um pandeiro, tomou tambores com as mulheres e começou a festejar, a cantar e a dizer: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Ele é o Deus das causas impossíveis. Para Deus não há nada impossível. Talvez nesta manhã você se encontre atribulado, triste, cabisbaixo. Talvez nesta manhã você se encontre perplexo diante das situações, das circunstâncias adversas da sua vida. Mas eu quero te dizer: para Deus nada é impossível. Para você, esta enfermidade pode parecer impossível, para Deus não é. Para você, esta situação pode parecer impossível, para Deus não é. Para você, esta luta, esta prova, esta adversidade, este problema pode parecer impossível, para Deus não é. Para Ele não há nada nada é impossível para a medicina. Existem enfermidades incuráveis, para Deus não. Para a justiça humana existem situações impossíveis de se resolver, para Deus não. Para o homem existem muitas limitações e muitas impossibilidades, para Deus não. Para Ele todas as coisas são possíveis. Ele desconhece a zona do impossível. Ele desconhece a palavra impossível. No seu vocabulário não existe esta palavra. Para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus tudo é possível. E eu quero concluir esta palavra te convidando a orar comigo. Talvez você que está do outro lado do rádio, você está ouvindo esta mensagem e talvez você esteja vivendo um tempo de impossibilidades na sua vida, um problema que para você é insolúvel, uma situação que para você é impossível. Eu quero te convidar a orar comigo agora, a exercer a tua fé em Deus. Eu sinto a presença do Senhor nesta manhã e eu creio que através da oração o Senhor vai agir em teu favor. Se você puder fechar os seus olhos, nós vamos orar por poucos segundos, mas apresente ao Senhor esta situação, esta causa, esta circunstância que tem afligido a tua alma. Apresente ao Senhor. Se for impossível para você, seja sincero, diga: Senhor, não tenho situação, não tenho condições de vencer, me ajude, pois eu creio que para ti não há nada impossível. Vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui anunciando a tua palavra. Abençoa os irmãos, os amigos que estão na sintonia deste programa Cristo é a Resposta. Fala, Senhor, através desta oração aos corações, como o Senhor tem falado através da palavra. E agora, Senhor, se houver alguém com lágrimas nos olhos por causa de situações impossíveis que está vivendo, que o Senhor entre com providência, que o Senhor faça um milagre e que coisas extraordinárias aconteçam para a glória do teu santo nome. Assim, ó Deus, nós te oramos e por fé te agradecemos em o nome de Jesus. E você na sua casa confirma dizendo amém. Que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão. Glória a Deus, chegamos ao fim de mais um programa Cristo é Acampamento e Culto da Palavra na congregação do bairro Mutirão. Pela misericórdia de Deus, estamos à frente da congregação no bairro Mutirão. E você é o nosso convidado especial hoje às 19h30. Mandar um abraço especial para o Jones Lane e também para o Antônio Filho, que estão na sintonia da nossa programação. Também a nossa querida amiga, nossa amada irmã Terezinha. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Permitindo Deus, estaremos aqui amanhã a partir das 7 horas da manhã. Um forte abraço. Na paz do Senhor Jesus. Que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, filho meu. Não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá. Jesus, mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. 87,9, a rádio que toca o seu coração. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Estação 87, com Tony Oliveira. Amigo, atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Estação 87, com Tony Oliveira. Horóscopo, novelas, participações de ouvintes, informações. Sua manhã musical bem mais informativa. Estação 87, é sucesso. Estação 87, com Tony Oliveira. Just a stay alive, cause the heat is on. Comunicando, Tony Oliveira. Oi, minha cidade, minha gente querida, bom dia, fronteiras, bom dia, Brasil. Aquele abraço para você que se liga aqui na Fronteiras FM, seja sempre bem-vindo e bem-vinda a essa estação. Eu sou Tony Oliveira, hoje, segunda-feira, início de semana, mais uma semana que começa, segunda-feira, 7 de outubro do ano de 2024. E por aqui, começando mais um programa Estação 87, no comando de Tony Oliveira, apoio cultural Sindicato Rural de Fronteiras, a Força do Agro passa por aqui, Zen Imóveis e também de Provedor Giganete. O nosso programa está no ar, nosso Estação 87, show de música, energia positiva, alto astral lá em cima, lá no topo, hein? É o nosso programa que está apenas começando nesta manhã gostosa de segunda-feira, início de semana. Bom início de semana. É o nosso programa que está apenas começando nesta manhã gostosa de segunda-feira, início de semana. Bom início de semana para todos e para todas, né? Na verdade, a semana começa no domingo. Hoje é o segundo dia da semana, né? Mandando aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês. E vamos nessa. Zap que está no ar 8999-398914. Você participa comigo até 11h30, mandando aí o seu áudio, sua mensagem, fazendo aí sua participação aqui no programa. Tá bom? Então vai enviando aí o áudio, a sua mensagem, fazendo aí sua participação comigo. Até 11h30, eu estou aqui no comando do programa Estação 87. O nosso programa começa agora, minha cidade, meu Brasil, bom dia! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

Muito bem, daí apenas comecinho o nosso programa de hoje, no comecinho do programa Luz Divina, Roberto Carlos, abrindo o nosso programa de hoje. Muito bom dia para você, obrigado pelo carinho, audiência, o Rádio Ligado, onde você estiver em sintonia com a Fronteiras FM, seja através do rádio, também do Radiosnet. Bom dia! Claridade, fonte de amor que me acalma. E aí você participa do programa enviando seu áudio, sua mensagem até o nosso zap 8999-3098914. É o nosso zap aí para você participar, tá bom? Então fique à vontade participando comigo até 11h30 no Estação 87. Apoio Cultural, Sindicato Rural de Fronteiras, a Força do Agro passa por aqui, Zen Imóveis e também de Provedor Giganet. Vamos juntinhos até 11h30 aqui pela sua Fronteiras FM, essa é a sua rádio, a rádio que toca o seu coração. Olha a explosão das super ofertas. Compre tudo na Segunda do Papoco Zeni. Conjunto Box Queen, molas ensacadas e flex por R$ 1.499 ou 12 de R$ 149,90. Roupeiro 6 portas 100% MDF Tuborte por R$ 799 ou 12 de R$ 79,90. Kit cozinha 8 portas com vidro kits Paraná por R$ 499 ou 12 de R$ 49,90. É papo. Pouco de preço baixo. Compre na loja, no site ou app Zeni. O melhor está aqui. Olá, meu nome é Eduardo. Eu sou um alcoólatra. Minha vida girava em torno da bebida e afundava cada vez mais. Só eu não enxergava, quase perdi família, emprego, sei lá. Consegui parar de beber graças a Alcoólicos Anônimos. Se você quer parar de beber, procure o AA. Eles podem mesmo te ajudar. Em Fronteiras, visite o grupo de Alcoólicos Anônimos Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado na Avenida Manuel Valério, centro de Fronteiras, Piauí. Reuniões às quartas-feiras, 7 horas da noite, e aos sábados, às 5 horas da tarde. Se o seu problema é beber, o problema é seu. Se o seu problema é parar de beber, o problema é do AA. Alcoólicos Anônimos, uma nova vida com sobriedade, serenidade. Evite o primeiro gole. Atenção Fronteiras e região, dia 16 de outubro tem atendimento em Fronteiras Piauí com o oculista das Óticas Ponto de Vista. É o mutirão dos óculos. Consulta, apenas 1 quilo de alimento não perecível. Atendimento das 2 às 5 horas da tarde, na Clínica Citoanálise, na Avenida 7 de Setembro. Óculos completo, R$ 450,00, com lentes que escurecem no sol. Agendamento de consultas, 88 9 81 14 93 53. Realização, mutirão dos óculos. Lovers in the night, though it's generalized. Cheiro da Terra, limpeza para toda a família, qualidade, economia e praticidade. Lovers in the night, though it's generalized. Cheiro da Terra, produtos de limpeza para sua casa e seu negócio. Cheiro da Terra. Eu uso. E você? Brechó Dona Rica. Temos paletós, jeans, roupas para o trabalho do homem do campo, alfaiataria, roupas, tamanhos diversificados e muito mais, com os melhores preços. Venha conferir. Temos roupas a partir de R$ 5. Nosso endereço, Avenida Manuel Valério, Centro, Fronteiras, Piauí, vizinho ao comércio de Credimarcos. Aberto das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. Organização Reni. Tu me aceitaste como eu sou, mas eu não tenho você. Simão, Simão. Amado Adailton, temos bebidas quentes e geladas, refrigerantes em geral, a cerveja estupidamente gelada, cerveja Itaipava, R$4, Skol, R$5, acompanhadas de deliciosos espetinhos. Estamos localizados no Mercado Público de Fronteiras, Piauí, centro da cidade, em frente ao calçadão da Praça Getúlio Vargas, ao lado do Verdurão do Cícero. Organização Adailton e Família. Fado Adailton. Que hoje eu vou me embriagar. É isso aí, cidade. Muito bom dia, Fronteiras, bom dia, Brasil. Você está na melhor Fronteiras FM, a rádio que toca o seu coração, direção geral, doutor Norberto Pereira. Bom, vamos então com o nosso programa, até 11h30 tocando para vocês a boa música, e agora é hora de destacar no programa o horóscopo do dia, né? Primeiras previsões, vamos aqui com o horóscopo, o que os astros indicam para você para esta segunda-feira, 7 de outubro de 2024. Então vamos aqui com o nosso horóscopo do dia, agora no seu Estação 87. Horóscopo do dia. Os primeiros do zodíaco agora tem Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem. Bom dia, Áries. Ana Clara Lima é também do seu signo de Áries. Ariano, Ariana, esse dia será cheio de energia e boa saúde. Muito bem. Quanto ao amor, poderá se sentir atraído por pessoas que se comportam de maneira diferente da sua. Tome cuidado para não se decepcionar e nem se complicar. No trabalho, uma bela promoção está prevista. Sua cor é azul celeste e o 48 é o seu número de sorte. E agora tem você do signo de Touro. Bom dia. Alô, Taurino. Vamos acompanhando aqui, então, o horóscopo do dia. Li Ferreira é também do seu signo de Touro. Durante este dia, seus pensamentos serão muito positivos. Isso deixará mais fortalecido para agir com segurança no trabalho e em família. Agora, no amor, a afetividade será completa. Não perca tempo e delicie-se. Sua cor para hoje é vinho e o 22 é o seu número de sorte. Carol Castro é também do seu signo de peixes. É possível muito bem, que você cidade, se sinta muito bom dia. Isso é um decepcionado gente, que... ao fazer um balanço das suas conquistas então, profissionais. Mas não se deixe... Dia, né? Acompanhando o horóscopo do dia, teve Touro. Touro agora tem Gêmeos. Vamos então com o signo de Gêmeos. Tá coisa aqui, rapaz. geminiano. Marcos Pasquim é também do seu signo de gêmeos. Este dia promete grandes realizações em sua vida, especialmente nas áreas que exigem esforço intelectual e muita concentração. Esportes, caminhadas, por exemplo, servirão para você se integrar melhor com os amigos. A dois, mantenha sempre a calma para não se machucar. Sua cor para hoje é laranja e o seu número de sorte é o 29. Muito bem, acompanhando agora o horóscopo do dia, tem previsão para Câncer. Vamos acompanhando ainda a previsão. Tem você agora do signo de Câncer. Só um momentinho, minha gente. Que coisa é essa aqui, rapaz? Câncer. Marisa Monte é também do seu signo de Câncer. Hoje, em qualquer setor da sua vida, você saberá como marcar presença. Poderá, inclusive, ter muita sorte em jogos e sorteios. O dia está favorável para os relacionamentos familiares e as amizades. E no amor, procure dialogar mais. Só assim é que vocês poderão chegar aonde desejam. Sua cor para hoje é vermelha e o 41 é o seu número de sorte. Leonino. Cisio Filho é também do seu signo de Leão. Prepare-se hoje para curtir grandes alegrias. O dia será positivo em diversos setores da sua vida, desde que não deixe de se concentrar nos seus principais objetivos. Trabalho, família e amizades estão super protegidos. Um amor à primeira vista poderá mexer com o seu coração. Sua cor é amarela e o seu número de sorte é o 15. Bom dia agora para você do signo de Virgem. Fátima Bernardes é também do seu signo de Virgem. Hoje a sua determinação vai ajudá-lo muito, especialmente em assuntos profissionais. Você só não deve abusar da bondade dos outros para subir na vida. No amor estão previstas grandes emoções, mas também desentendimentos. Portanto, tenha paciência com a pessoa querida. Sua cor é rosa e o 19 é o seu número de sorte. Na sequência tem você de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Bom dia. Como é que está a previsão do tempo agora em Fronteiras? 27 graus, nada de chuva no momento, né? Umidade relativa do ar 80%, né? Muito bem. O que é bom para a nossa saúde? Deixa eu retificar aqui, rapaz. O que é isso? Desculpa aí, gente. 60% é o que é realmente, então, recomendado pela Organização Mundial de Saúde para a nossa saúde, a umidade relativa do ar. 60% é o que está agora. 60%. A velocidade do vento, 21 km por hora. Esse é o tempo agora em Fronteiras do meu Piauí. Ei, terrinha querida! E é hora do programa de parabenizar aniversariantes e missas de hoje, em nome da nossa querida paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Os parabéns para você, vamos lá. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Muito bem, por aqui eu vou parabenizando, os parabéns que vão para parabenizando aqui de aniversário hoje, dia 6. Bom dia e parabéns para hoje, dia 7, desculpa. Parabéns para Maria das Mercês Souza Sobrinho, Marlei de Pereira da Silva, a Marina Lafayette da Costa, a também Rony Caleb de Oliveira Silva. Parabéns, tudo de bom, minha gente. Felicidades! Parabéns, au. Parabéns, ai. Parabéns para você. É isso aí, tudo de